que eu nunca deixe para trás um parceiro que tropeça e cada dia agradeça a vida que tu me dás. Ronca a cuia me avisando que acabou a hora do mate. Digo um amém no arremate e agradeço a parceria. No começo ou fim do dia, com Deus mateando eu converso. Ele é o patrão do universo, não tem melhor companhia. Madrugada, madrugada, madrugada, começando aqui na Cultura, 5 horas e 10 minutos, bom dia gaúchos e gaúchas, nosso programa Mais Cultura começando, hein? Começando até às 7 da manhã, tocando a boa música gaúcha pra você aqui na Cultura M1260, direção e supervisão de Raquel, Nelise e Andres, produção e apresentação de Alcides Machado. É o nosso programa Mais Cultura, vai até às 7 horas, a tua companhia aqui na Cultura. Só mateando já, preparando o mate, vamos tomar um bom chimarrão, um bom verde, até às 7 da manhã na tua companhia aqui na Cultura. Hoje é sexta-feira, hoje é véspera de ano novo, véspera de feriado, porque amanhã já é 1º de janeiro. Portanto, hoje, então, é o último dia do ano de 2021. Estamos chegando por aqui, são 5 horas e 10 minutos e a boa música que vamos com você até às... vamos com você até às 7 da manhã por aqui na Cultura M1260, tá bom? Combinado? Levando pra você no oferecimento por aqui dos parceiros, vamos agradecer aqui, olha só o Mercado da Casa, o Mercado Completo, melhor atende o Mercado Açougue Padeira Fruteira, a Barraca Missões, no lugar onde você é o patrão, tudo que o produtor rural no campo precisa para cuidar do seu rebanho. Marta Ferraz, a loja mais completa de São Borja, produto que oferece segurança para a sua obra e conforto para a sua casa. Rede Vivo Supermercados, a rede da economia, compra muito, paga pouco, tem ofertas todos os dias. E também comigo por aqui está a Três Tentos, que está há mais de 25 anos, junto com o produtor rural, desde o plantar da primeira semente até a comercialização da produção. Três Tentos, sempre parceiros. E assim vamos começando a nossa madrugada gaúcha, ouvindo a boa música, tocando aí. E também tomando um bom verde, um bom mate, até às 7 da manhã. Bom dia, gaúchos e gaúchas. Pessoal nos acompanhando já, pode mandar seu bom dia aqui no nosso telefone, no WhatsApp, é o 99673-1260. Você não sabe quanto é lindo, Patrício, um baile lá na fronteira. Você não sabe quanto é lindo. Jornalismo com credibilidade é aqui. Rádio Cultura AM. São Borja, Rio Grande do Sul, Brasil. Orientação, serviço e informação, acompanhando a velocidade dos tempos. Acompanhando a velocidade dos tempos. É Urgente, é Notícia, que está no seu rádio a partir de agora. Como uma salutar, indispensável rotina nas manhãs da fronteira gaúcha. A entrevista, a notícia atualizada, o comentário e a opinião mobilizam a partir de agora toda a equipe de jornalismo da Rádio Cultura. Você é nosso principal convidado. Gente é notícia. Gente é notícia. De volta, 8 horas 17 minutos, 8h17. Programa Gente é Notícia conta com oferecimento do Bucro Forte, um composto de ervas totalmente natural que alivia os sintomas da azia, da má digestão, aquela digestão demorada também, para você que não pode comer nada, tudo faz mal. Pois tome Bucro Forte 3 vezes ao dia, não tem genérico nem similar. Você encontra na MB Farmácias São João e Droga Bel. 8 horas e 12 minutos. 23 graus. Teseus 30 é um novo aliado do público masculino. Com Teseus 30, você não falha mais no relacionamento. Sexo é vida, sexo é saúde. Tome Teseus 30 e leve a vida numa boa, prevenindo doenças do coração, depressão, perda de memória, disfunção erétil, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de próstata. Teseus 30 vai te deixar potente, com ereção prolongada e sensação de prazer e bem-estar. Teseus 30 não causa efeitos colaterais, é amigo do coração, porque não dá arritmia cardíaca, por isso é diferenciado. Com Teseus 30 é o mês todo com potência. Teseus 30, encontre na farmácia mais próxima de você. Tem promoção na Sinai Ótica e Relojoaria. É Natal, nota 10. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões. E não para por aí. Descontos super especiais para o pagamento à vista. Óculos solares, armações, relógios, joias, cuias, bombas e muitos lançamentos. A oportunidade para garantir as compras para o Natal e final do ano é agora. No Natal, nota 10, Sinai Ótica e Relojoaria. Na Cândido Falcão, 924. Em frente à Livraria Nova. WhatsApp 996607956. Siga nossas redes sociais @OticaSinaiSB. Apresentamos Gente é Notícia. Até o nosso próximo encontro. Há mais de 40 anos acompanhando a história da sua gente. ZYK 204, 1260 kHz. Rádio Cultura de São Borja, a rádio da cidade. Mais um ano de muito trabalho e grandes realizações se encerra, abrindo caminhos para mais sonhos e novas conquistas. É tempo de agradecer os frutos da terra e renovar a nossa fé, de reafirmar parcerias e olhar para a frente com determinação e otimismo. Desejamos a todos os nossos clientes e amigos um Feliz Natal e um 2022 cheio de realizações. Três Tentos, sempre parceiros.